Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E eu, Neno, falando aqui de Miami, hoje fazendo um episódio sobre histograma. Isso aí! Hoje nós iremos aprender o que é um histograma, qual é a importância do histograma. Nós vamos aprender com alguns exemplos como ler e interpretar um histograma. Nós iremos aprender como usar um histograma para calcular a nosso favor com relação à exposição da imagem. Nós iremos saber se a imagem estará com a correta exposição ou não, apenas analisando o histograma. Então, não vão embora, fiquem comigo porque tem bastante informação legal. É muito importante aprendermos sobre histograma. Fiquem comigo, não vão embora. Bom, primeiro, eu vou tentar convencer vocês da importância de aprendermos sobre o histograma. Eu vou tentar convencer vocês do porquê nós devemos dedicar um pouquinho do nosso tempo e aprender um pouco mais sobre isso. O histograma é uma representação visual das informações contidas nas nossas imagens. E assim que nós aprender sobre ele, que nós aprender a interpretar o histograma, nós vamos ganhar uma compreensão imensa da exposição da imagem. Aprendendo sobre o histograma, nós vamos poder ajustá-lo e usar ele a nosso favor, de forma que possamos obter a melhor exposição possível. E é entendendo o histograma que nós vamos, apenas com uma olhada, com uma rápida olhada, saber se nós vamos ter um equilíbrio entre pixels claros e escuros, se nós vamos ter sombras, se nós vamos ter zonas de realces, se nós vamos ter uma imagem super exposta ou uma imagem subexposta. Mas o histograma não é apenas uma ferramenta que está ali no LCD das nossas câmeras. Nós não usamos ele apenas para esse tipo de trabalho, para interpretar a exposição correta ou não. Nós também usamos ele em quase todos os softwares de edição de imagem. Seja Photoshop, Lightroom, não importa qual o software que nós estivermos usando. Sempre vai ter um histogramazinho lá e nós vamos ter que saber interpretá-lo para poder tirar o máximo desse software, dessa ferramenta de edição. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que o histograma sempre vai fazer parte do nosso workflow. Sempre em algum lugar ele vai estar lá e nós vamos ter que saber trabalhar com ele se nós quisermos ter o melhor resultado possível no nosso trabalho. Então, vamos aprender sobre histograma. O que é histograma? Vamos tentar definir o que é um histograma. O histograma é um gráfico. É um gráfico que representa a faixa tonal da nossa imagem. Representa a faixa de cores entre os pixels mais escuros e os pixels mais claros. É um gráfico que ele se parece como se fosse uma cadeia de montanhas. É como se fosse uma cordilheira vista na linha do horizonte. Outra analogia poderia ser como um serrote também. Mas acho que a analogia das montanhas é melhor. Vamos imaginar o histograma como uma cordilheira na linha do horizonte. Enfim, como eu já disse, é um gráfico. O preto puro ele vai estar representado na extremidade esquerda, enquanto o branco puro na extremidade direita. A altura do histograma vai representar a quantidade específica naquela zona de pixels. E usando a analogia das montanhas, um monte de montanhas altas e largas vai significar o quê? Significará que aquela faixa específica de brilho está compondo boa parte da nossa imagem. Enquanto montanhas estreitas e baixas irá significar que aquela faixa de brilho não aparece muito. Enquanto uma pradaria, uma linha plana, vai significar o quê? Que ou não existem, ou existem muito pouco pixels naquela zona. Mas eu vou dar alguns exemplos agora, que irá ficar mais fácil para entendermos isso. Bem, agora eu preparei uma série de imagens que ilustram várias situações diferentes de luz, de brilho, com os respectivos histogramas. É extremamente importante para quem puder dar uma olhadinha no blog, entra no post e dá uma conferida nessas imagens, porque vai ficar bem fácil para compreender. Mas, se tu não puder entrar no post agora, não te apavora, porque eu vou tentar explicar essas imagens e explicar o histograma da melhor forma que eu consegui. Bom, primeiro vamos falar sobre o histograma perfeito, que seria aquele que, teoricamente, nós gostaríamos nas nossas imagens. Que seria o quê? Uma cadeia de montanha ampla e equilibrada. Uma cadeia de montanha que se estende por toda a extensão do histograma, tá? De forma equilibrada, bem alta e uma altura uniforme. Ela não vai ter nenhum pico grande, nenhum vale muito abrupto. Ela é equilibrada. O que isso vai estar representando? Vai estar representando que o nosso brilho, os pixels na nossa imagem, também estão equilibrados. Nós nem temos muitas zonas escuras, nem muitas zonas claras, nem muito meio tom. Nem muitas zonas de meio tom. Nós temos uma imagem equilibrada, que na verdade, mais uma vez, teoricamente, seria uma imagem boa, onde nós temos uma quantidade boa de pixels escuros, claros e meio tons. Correto? É uma imagem que não está nem subexposta, nem superexposta, nem tampouco chapada. Nós temos um contraste correto, um contraste desejável. Agora, um segundo exemplo. Quando nós achamos uma imagem que tem uma cadeia de montanhas muito estreita, como se fosse assim, nós temos a linha do horizonte e apenas uma montanha no meio. O que isso significa? Significa que nós não temos contraste nessa imagem. Por quê? Porque nós nem temos pixels claros nem pixels escuros. Nós só temos um meio tom. Nós temos um alcance tonal muito pequeno. Provavelmente é uma imagem chapada, sem contraste, que não é o que nós desejamos nas nossas imagens, certo? Um terceiro exemplo, que é uma montanha muito grande à esquerda, naquela zona onde nós temos a representação dos pixels escuros. Bom, essa imagem está com apenas uma grande montanha na parte esquerda e depois sem nada no restante do gráfico, representa uma imagem que provavelmente está subexposta. É uma imagem que ficou escura. Por quê? Porque nós não temos zonas claras. E provavelmente nós devemos estar perdendo muita informação na parte das sombras. Porque, evidentemente, ela ficou subexposta, né? Em contrapartida, um outro exemplo de uma montanha ou que as montanhas estão mais concentradas na parte direita do gráfico. É uma imagem que ficou super exposta. Ela ficou com muito brilho, ficou com muita luz. Percebem como é fácil de analisar a imagem olhando apenas para o histograma? Em uma imagem, nós tínhamos apenas uma montanha que representava a parte escura, nenhuma na parte clara. Uma imagem subexposta. Nesse exemplo, nós temos muitas montanhas na parte direita do gráfico, que representam os pixels de cores claras. Em outras palavras, nós não temos pixels de cores escura, provavelmente é uma imagem super exposta. Então vamos ao quinto exemplo, que seriam montanhas extremamente escarpadas. Seria parecido com a serra, com o serrote, como eu falei. O que, que isso irá significar? Significa que essa imagem ela tem um certo desequilíbrio, porque há grande quantidade de informações em determinadas zonas e nenhuma em outras. Por exemplo, imagina a linha do horizonte com três montanhas. Bom, nós temos muitos pixels escuros, muitos pixels em um determinado tom, ali provavelmente algum tom médio, e muitos pixels claros, mas faltam pixels e outras cores. É como se nós tivéssemos uma imagem com apenas três tons, com apenas três tonalidades, faltando informação em outras zonas. E esse é um gráfico que é parecido com o sexto exemplo, que é uma crista montanhosa, mas com lacunas entre os picos, como se estivesse falhando algumas partes. Isso é uma imagem que provavelmente ela foi digitalizada ou ela já foi editada em algum software de pós-processamento. Se vocês darem uma olhada nas imagens de vocês, alguma imagem que vocês já editaram, que mexeram no contraste, mexeram nos tons dela e olharem o histograma, vocês vão perceber que existem essas lacunas. Enfim, sempre que esses valores de brilho eles são editados, irá aparecer essas lacunas no gráfico. E essas foram as diversas situações possíveis e imagináveis, claro, extremos, evidentemente, que podemos achar no histograma, que nós podemos encontrar no histograma. Óbvio que eu editei essas imagens para formar hipérboles do que seriam esses gráficos, mas eu acredito que funcionou muito bem como exemplo. Os resultados que vocês virem nessas imagens vão ser bem próximos do que vocês irão encontrar no dia a dia. E aí, alguém me pergunta, mas para que me interessa o histograma se eu posso simplesmente visualizar a imagem no visor da minha câmera e eu vou saber se está bem exposta ou não? Para que me importa o histograma? Olha, não se enganem, pensando que basta olhar a imagem no visor da câmera para nós sabermos se vai ter uma correta exposição ou não. Por quê? Porque em muitos casos nós não vamos conseguir. Isso porque existem vários fatores que influenciam aquilo que estamos vendo, como o tamanho da tela, a calibração do brilho do monitor, a luz ambiente e etc. Não basta olharmos para a imagem no LCD da câmera para sabermos se a imagem vai estar bem exposta ou não. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo o podcast alguma vez já chegou em casa, olhou no monitor grande da sua sala, do seu quarto e pensou assim: puxa vida, mas no monitor da câmera parecia tão bonita e agora ficou subexposta ou ficou super exposta. Pois aí, mais um motivo para aprendermos a ler o histograma e analisarmos se a foto vai estar bem exposta do jeito que nós gostaríamos que estivesse ou não. Como eu já disse, o histograma tem como função principal mostrar a exposição real da câmera e não aquilo que nós estamos vendo no visor. Mas aqui que entra uma pequena observação, um ponto muito importante. Em algumas situações, nós não podemos confiar nem mesmo no histograma. Como assim? Eu vou tentar explicar. Como a imagem que é mostrada no visor, ela está em JPEG, tá? E não importa se tu está fotografando em RAW, a imagem que nós visualizamos no visor da câmera, ela é JPEG. A câmera transforma o RAW em JPEG para que possamos visualizar no LCD da câmera. Enfim, e essa imagem em JPEG, ela vai sofrer influência daqueles ajustes que existem na nossa câmera. Geralmente vem com nome tipo standard, vive, monocromático e por aí vai. São aquelas pré-regulagens que nós colocamos quanto de saturação, quanto de contraste, quanto de sharpness, quanto de nitidez nós queremos e a máquina faz de forma automática para nós. Em outras palavras, o histograma ele não vai estar correspondendo à nossa imagem real. Isso eu falo para quem fotografa em RAW, né? O histograma ele vai ser baseado nessas imagens que já foram pré-editadas pela câmera, nessas imagens em JPEG. Sendo assim, dependendo quanto ela estiver programada para modificar a imagem, mais ou menos fiel o histograma vai ser com relação à nossa imagem real, com nossa imagem em RAW. O que, que eu aconselho a fazer? Eu aconselho sempre a deixar a máquina em neutro. Assim ela vai fazer menos alterações possíveis no nosso arquivo. E aquele histograma que nós estivermos olhando vai corresponder de forma mais próxima à nossa imagem real, que é a nossa imagem em RAW. Certo? Então que fique bem claro, a imagem que nós estamos olhando no monitor depende desses pré-ajustes que a câmera está fazendo com os nossos arquivos. Perfeito? E que não correspondem à imagem real. Bom, dito tudo isso, fazer um resumo geral, então, da ópera agora. Histograma é um gráfico que representa a quantidade de pixels indo da zona mais clara até a zona mais escura. Se parece com uma cordilheira, certo? De montanhas. Se tiver muitas montanhas à esquerda, nós teremos muitos pixels escuros na imagem. Se tiver muitas montanhas à direita, muitos pixels claros. Sendo assim, nós podemos, através deste gráfico, saber se nós temos uma foto subexposta ou uma foto superexposta. Se nós temos muitos pixels claros ou muitos pixels escuros. E, mais uma vez, teoricamente, o histograma ideal seria uma cadeia ampla e equilibrada. Sendo assim, nós não teremos muitas zonas intensas nem muitas zonas muito suavizadas. Nós vamos ter uma imagem equilibrada. Mas isso teoricamente. Por quê? Porque nunca vai existir um histograma ideal. O histograma ideal é aquele que representa o que o fotógrafo deseja. É aquele que vai seguir a gama tonal que nós queremos. O histograma é apenas uma ferramenta que vai nos indicar se nós estamos indo no caminho certo ou não. Existem técnicas, como o low key e o high key, por exemplo, que existe essa subexposição ou uma superexposição propositais. É evidente que o histograma ele vai ter uma montanha enorme, ou lá do lado esquerdo, ou do lado direito, mas essa foi a intenção do fotógrafo. Teve algum erro nessa imagem? Claro que não, era exatamente o que o fotógrafo queria. E isso é muito importante. Nós temos que pensar que o histograma é um gráfico, vai estar representando a nossa imagem. Agora cabe nós nos perguntarmos, aquela imagem é o que eu quero? O histograma está representando uma imagem que eu gostaria? Era aquele o resultado que eu esperava? Pois esse vai ser o histograma ideal. Aquele que vai ter a gama tonal que nós desejarmos. O histograma vai nos servir como um guia para sabermos se nós estamos conseguindo o que nós queremos ou não. Ok? Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Espero que todos tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com alguma informação nova que vocês ainda não sabiam, e é isso. E esse vai ser mais um episódio que eu não vou ler os e-mails de vocês. Como muitos de vocês já sabem, pois muitos de vocês estão no meu Facebook ou mesmo no grupo do Sangue, Suor e Foto do Facebook, eu estou viajando. Esse episódio, na verdade, eu gravei com algumas semanas de antecedência. Por isso, não vou ler os e-mails. Esse é mais um episódio que não tem leitura de e-mails. E para aqueles que estão curiosos, se perguntando, pô, mas há quanto tempo faz que ele está viajando? Pois é, não foi nenhuma viagem curta, não é, aliás, não está sendo nenhuma viagem curta. Eu não estou viajando de férias, estou viajando a trabalho. Estou trabalhando como fotógrafo em uma linha de cruzeiros da Noruega, isso mesmo, viajando pelo mar do Caribe. O que responde muitas perguntas também que as pessoas estão fazendo sobre uma porção de fotos que eu estou postando do Caribe no meu Facebook. E aí está a explicação. Mas enfim, tudo isso é uma outra história que talvez até renda um episódio do podcast só sobre isso. Como trabalhar de fotógrafos em cruzeiros. E é isso. Mais uma vez, espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de entrar lá no blog sanguesuorefoto.com. Lá vocês vão encontrar todos os endereços. Endereço do Twitter, nosso endereço de feed, o endereço do iTunes, endereço do nosso grupo no Facebook e minhas páginas pessoais também. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido transmitir a informação que eu queria, que vocês tenham entendido, e até a próxima. Fique com Deus e boas fotos. I really wanna be with you.